Na manhã de quarta-feira, por volta de 11 horas, equipes da Polícia Militar, do Grupamento Choque, em patrulhamento continuado após uma ação de assalto a uma residência na zona rural de Foz do Iguaçu, lograram êxito em prender dois dos assaltantes. Segundo informações, pelo menos quatro indivíduos fortemente armados teriam invadido uma festa, uma ceia natalina, nas proximidades do Jardim Europa, na casa de um empresário proprietário de uma cerâmica. Levando celulares, bebidas, carnes e outros objetos, os bandidos fugiram armados de revólveres e espingardas. Na ação da noite, os bandidos acabaram perdendo alguns pertences nas proximidades da Perimetral Leste. E era justamente procurando esses pertences que os criminosos estavam quando chegou a equipe do pelotão de choque. Eles saíam da mata, um deles com o celular de uma das vítimas. Jamaicon Pereira Brandão, de 23 anos, e Alexandro da Rosa, de 21, estavam em posse também de um revólver calibre 38 e outros pertences das vítimas. O cabo Vinícius, do pelotão de choque, conta detalhes da situação. Todo mundo comemorando o Natal e a rapaziada metendo bronca ali ontem à noite, né? Então, numa dessas comemorações aí, a equipe do choque estava vindo da Operação Verão, na Costa Oeste. E quando o Copom radiou a situação de um roubo na cerâmica catarinense, nós estávamos próximos ao local, deslocamos com demais viaturas da área e o CPU. Aí o pessoal da guarda separou com dois elementos que fugiram do mato ali. Fizemos um cerco ali, porém não logramos êxito em achar os elementos. Porém, conseguimos achar alguns pertences das vítimas, que foram ali elencados, o pessoal reconheceu como sendo deles. Ato seguinte, hoje, por outro, não contente, nós hoje cedo, fomos no local, ontem lá. Nossa surpresa, tinha duas pessoas lá, olhando ali o mato ali e tal. Abordamos, no mesmo lugar? No mesmo agora. Lugar de ontem. Indagado para eles qualquer situação, não, fomos roubados no ponto de ônibus ontem. Vimos aqui, então, dando olhadinha aqui no mato ali, por acaso. Ponto de ônibus, tem algum perto ali pela perimetral? É, bem longe, foram 200 metros e foram justo aquele local. Tudo bem. Aí foram guardados a viatura ali até nós fazer a busca no mato ali. Achamos um boné, o outro policial já em sequência no trio ali ainda estava que estavam matados. Um revólver, calibre 38. Checado esse revólver aqui na cesta, que é esse DP aqui, nosso sistema lá, consta como foi furtado em 2005 essa arma. 2005? 2005 foi furtado essa arma. Ok, trouxe as armas aqui. E contactamos com as vítimas, com o Copom, sobre o endereço, tá, conseguimos localizar as vítimas. Uma das vítimas reconheceu com o celular que está no bolso de um deles ali, como sendo dele, inclusive sem chip. Dos indivíduos que está preso? Está preso aqui. O do outro lá, sem sombra de dúvidas, um casal que foram bem vítimas lá, reconhece como sendo o rapaz jamaico, tem várias passagens, meio policial, e o outro também. Como sendo o rapaz que estava com a 12, inclusive o mais nervoso ali. Uma arma longa na história, então? Uma arma longa, 12. E checando a foto, o celular do rapaz ali, tem uma pistola, uma foto ali, que não foi encontrada. E nem a 12. Só esse revólver que ontem estava usando. O que acontece agora? Nós caminhamos até a sexta aqui, com as duas vítimas que reconheceram o rapaz portando a 12, mais a vítima do celular, e vamos caminhar para o delegado. A princípio, como está no período flagrancial, é bem provável que eles tenham que posar e passar o Natal ano novo na cadeia. Os presos foram entregues na sexta SDP depois de reconhecimento com 100% de certeza pelas vítimas. Vítimas estas que também conversaram com a equipe ICBN. Como que esses indivíduos agiram? Chegaram já no portão, tinha gente trocando nos carros meio escuro, já foi abordando todo mundo. Quantos eram? Mais ou menos uns quatro. Todos armados? Todos armados. Desses indivíduos que estão aqui, vocês reconhecem alguns? Sim. Os dois? Os dois. Eu reconheço mais um, né? As outras vítimas reconhecem o outro. Tá. Esses indivíduos foram presos com um telefone celular? Sim. É de uma das vítimas? Sim. Não tem dúvida nenhuma? Sem dúvida nenhuma. E agora vocês estão aqui para fazer a representação legal? Sim, exatamente. O trabalho da polícia foi de forma até bastante rápida, né? Sim, verdade. Na hora de fugir, eles correram pelo meio do mato, eles saíram pelo mesmo caminho que entraram? Acho que pelo mesmo caminho que eles chegaram, eles saíram. Eles conheciam a área ali? Acho que conheciam a área. Conheciam. Quantas pessoas estavam no local? Mais ou menos umas 30, 40 pessoas. Então eles sabiam que ia ter gente lá? Sim. É que não era, na verdade, não é a primeira vez que é assaltado ali a região, né? Pelo menos o dono ali do local ali Esse ano já foi já a terceira vez já que é assaltado ali. Ou seja, os indivíduos sabem que ali é, tem alguém que tem algumas posses. Sim. E que eles poderiam fazer de forma segura. Sim. Alguém reagiu? Não, ninguém reagiu. Até porque todo mundo ficou com medo, né? Sim. Tinha uma espingarda calibre 12 na situação? Sim, mirada no meu peito ainda. Foi pra você que ela foi apontada? Pra mim. E como é que fica aí a família, os amigos reunidos para uma comemoração de uma ceia de Natal e de repente se vê na mão de bandidos? Não tem nem o que falar, na verdade, né? Traumatizados vai... até agora? Até agora. A divulgação das imagens dos indivíduos presos pode ajudar a polícia a elucidar outras invasões de estabelecimentos comerciais e casas. Se alguém reconhecê-los, deve procurar imediatamente a Delegacia de Polícia Civil para prestar informações. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.